Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FunsaCast, o seu podcast. Salve, salve, MGTOW! Estou aqui neste canal horrível que é o FunsaCast, de um cara que se prende aos prazeres da vida. Vou ensiná-lo todo o meu conhecimento Red Pill, ensiná-lo a se encontrar através da meditação ativa. Eu que abri mão de comer vaginas e tudo mais, na época que eu era um integrante de banda de rock. E hoje estou aqui para ajudar vocês no desenvolvimento pessoal. Feliz é o clube do homem independente. E é isso aí. Aquele abraço e over and out. E essa música tem no meu SoundCloud. Baixa aí, sobrinhada. Over and out. Aqui quem fala é o povo. Estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast. Começamos daquele jeito. Mandar um abraço aí pro tiozão, antigo tio MGTOW. Provavelmente ele não vai ouvir isso daqui. Provavelmente ele vai achar um chorume. Pior, nem chorume ele vai achar. Pior que o lixo ele vai achar. Mas mesmo assim, eu mando um abraço pra ele. Porque nós temos que ser humildes, temos que ser gratos. Tem vídeo lá no canal dele que é bom. Aí vai de cada um. Quem quiser comprar o negócio dele, você que sabe se o dinheiro é seu, você que sabe o que é melhor pra você. E é isso aí, minha gente. Lembrando vocês que é o meu podcast. Pera aí, meu? Mas você não fala que é o seu podcast? É, eu falo que é seu, mas é meu também. É, pode ser seu também. É, essa loucura aí. Mas vocês vão pedir a senha, eu não vou dar. Mas mesmo assim é de vocês. Não sei se vocês vão entender isso. Não sei se vocês vão ficar loucos. Mas enfim, é seu também. E é meu também. E é isso aí. E chega de conversas esquizofrênicas aqui nesta budoga. Isso aí está... Lembro também que eu tenho o blog, que é o funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. Estou também no Facebook, o FunsaCast, até quando eu não sei, até quando o tio Zuki me deixar lá, eu não sei agora. Tá. Também estou nos feeds agregadores de podcast, tanto no Spotify, quanto no iTunes, quanto no Castbox. Quanto no Google, tem no Google Podcasts, alguma coisa assim. Enfim, você pega o teu aplicativo, procura lá, FunsaCast. Aí se você quiser dar aquela incrementada na busca, você põe o seu podcast. Aí você vai achar o seu podcast, obviamente. E você vai abaixar todos os episódios. Abaixar. Abaixar só se for as carças, mas é isso aí. E eu vou dar aqui uma ênfase que eu tenho também o BitChute, que é o backup do Yutoba. E eu vou dar ênfase aqui, eu vou explicar já já, minha gente. Eu só tenho 4 inscritos lá, dá aquela força lá no BitChute. que é o bitshoot.com/channel/funkacast, sem o cedilha, óbvio. E por que que eu estou dando a ênfase neste no BitShoot? Eu vou provavelmente colocar a imagem de fundo aqui na tela do vídeo aqui, porque eu recebi o primeiro strike do YouTube. É, agora o FunsaCast aqui incita o ódio entre as pessoas. É, eu já recebi essa pancada, recebi o e-mail aqui, o meu vídeo que aconteceu isso foi retirado. E é pra você ver, né, qualquer coisa que... o quão a gente não tem liberdade, cara, principalmente homem. Essas mídias progressistas, a turma da lacração que está procurando os cantos mais obscuros da internet, procurando por racistas, machistas, homofóbicos, para humilhá-los, para destruí-los e para ficar com todos os louros da vitória. É. Esses caras não perdem tempo aqui. Pra quem não sabe, foi o FunsaCast 31, que tem lá no BitShoot, tá lá ainda. Provavelmente é porque eu falei lá sobre alienação parental, que eu dei uma opinião meio controversa, mas depois eu falei que não faça isso. É só o que eu penso. Mas vai que eu falo de novo aí, corta de novo aí, ferra tudo. Pois é, minha gente. O Yutoba tá um cu, como diria o outro. E eu vou ler o conteúdo aqui no e-mail que eu recebi. Eu tava, pra falar a verdade, eu não estava com vontade de gravar podcast. Tava meio sem inspiração. Aí aconteceu isso. E também aconteceu outra coisa que vou falar mais pra frente. É, nossa, essas emoções que vivemos este hostil varonil. Aí eu abri o meu e-mail, aqui eu vi o título, FunsaCast, seu conteúdo violou as diretrizes da comunidade do YouTube e foi removido. Olá, FunsaCast, nossa equipe analisou seu conteúdo e, infelizmente, foi constatada a violação da política de discurso de ódio. Removemos o seguinte conteúdo do YouTube, é o FunsaCast 31. Sabemos que isso pode ser frustrante, mas é importante que o YouTube seja um lugar seguro para todos. Ou seja, que vocês pensem igual, que vocês sejam um NPC. Que pensem em lacração. Engraçado, né? Os Felipe Neto da vida fala que para matar Bolsonaro, não sei o que, isso não acontece nada, né? Canal Grande não acontece nada. Se o conteúdo violar nossas regras, ele será removido. Se você acredita que foi um engano, conteste a decisão e faremos outra análise. Continue lendo para mais detalhes. Aí tem a figurinha aqui, ó. São quatro figurinhas de um árbitro. A primeira do árbitro com apito, a segunda com cartão amarelo, o terceiro com cartão laranja e o quarto cartão vermelho tá fora. Aí essas três últimas estão mais apagadas e a primeira está mais nítida. De que maneira seu conteúdo violou a política? Conteúdo que glorifica ou incita a violência contra outra pessoa ou outro grupo de pessoas não é permitido no YouTube. Também não permitimos qualquer conteúdo que incentive o ódio contra outra pessoa ou grupo de pessoas com base em seu pertencimento a uma minoria. A minoria não pode. Vendo essas mulheres falando mal de homem aí, querendo humilhar, querendo desgraçar a vida do cara, pode, né? Não é discurso de ódio. Tá bom, tá bom. Revisamos o conteúdo educacional, documental, artístico e científico caso a caso. Exceções limitadas são feitas para conteúdo com contexto suficiente e apropriado, em que a finalidade da publicação é clara. Um link de saiba mais que eu não vou clicar. Como isso afeta o seu canal? Como essa foi sua primeira violação das diretrizes, enviamos apenas uma advertência. Se isso acontecer novamente, seu canal receberá um aviso e você não poderá usar os recursos como um envio de vídeos, postagens da comunidade ou transmissões ao vivo por 2 semanas. Ó, se comporta, hein? Se não vai levar palmadinha no bumbum. Próximas etapas. Queremos ajudar você a continuar no YouTube. O... Para isso, você precisa compreender as diretrizes da comunidade e como funcionam os avisos. Verifique se o seu conteúdo está em conformidade com nossas políticas. Se, depois dessa análise, você concluir que cometemos um erro, entre em contato. É possível contestar a decisão neste link. Agradecemos a atenção, equipe do YouTube. Ai, Don Doc. E aí, eu contestei, né? Eu já tô meio sem esperança. Mas eu contestei, vamos ver o que eles respondem lá. Eu coloquei assim que o canal é conteúdo mais humorístico, tal, tal, tal. E que vocês façam o melhor julgamento, tal, tal, tal, tal, tal. Embora provavelmente não dê nada, embora provavelmente eu continue com essa advertência. Embora provavelmente eu perca o canal. O povo é malvado, bicho. O povo é malvado, cara. Enfim, eu tô aqui aguentando não sei quando. Obviamente tenho, e é por isso que eu ressalto o BitChute, que tá aqui pra ajudar, pra ser o backup. Que lá é um lugar sanctum, que você pode falar a merda que quiser. E eu só tô com 4 inscritos do meu BitChute. Portanto, eu peço que se inscreva lá. Caso aconteça de eu sucumbir no YouTube, eu tenho 129 inscritos no YouTube. Um abraço para todos vocês que estão dando essa força. Obviamente que eu não vou postar todos os vídeos. O último FunsaCast que eu tenho aqui é o 19. Aí eu tenho um repetido aqui que eu sincronizei com o YouTube e acabou repetindo. Enfim, se você quiser ouvir os podcasts anteriores, tem um feed também. Um feed eu upei todos, desde o primeiro. Que eu tava falando que nem um autista. Não que eu mudei, assim. Mas tava falando que nem autista no primeiro. E é isso aí, vamos a outro tema que aconteceu, que deixou nosso Brasil... em polvorosa, é a libertação do ex-presidente Molusco. Do dedo da língua presa, companheiro. Sim, meus amigos. A prova definitiva de que o Bostil é uma bosta. É um esgoto a céu aberto. Por causa de meia dúzia de engravatados... que ganham muito, muitíssimo, e você paga para eles. Eles decidiram revogar a prisão em caso de segunda instância. E por conseguinte, conseguiu libertar o Molusco. Libertou também o nosso o José Dirceu, puta merda, hein? E mais algumas coisas da Lava Jato. E o que o Moro fez está ruindo. Graças a esses filhos de uma kinga. Eu ia falar STJD. Da Justiça Desportiva. Do nosso Supremo Tribunal Federal. E por conseguinte, obviamente, a imprensa dá aquele destaque. Mas aquele destaque com um pingo de alegria. Para iludir, porque eles sabem iludir o gado, eles sabem iludir a forma como eles falam. Aí tem a jornalista na Goebbels News lá, que já deu um erro, errou lá, falou ex-presidente Bolsonaro, e Bolsonaro ficou puto. E é isso aí, minha gente, como vai ficar a nossa economia, como vai ficar nosso país mais para frente. É complicado. Aí aqui, no, abrindo o chorume aqui chamado UOL, esse é uma merda, esse portal é uma merda mesmo. Sem mencionar Molusco, Bolsonaro diz, não dê munição ao canalha. Mas, de certa forma, tá certo, assim. Aí tem, deve retomar a agenda da corda candidatura lá. Começou, agora aguenta coração, como diria o outro. Ah, vamos matar o Molusco. Vamos limpar nosso país dessa escória. Tá bom, mata o Molusco. Aí ele vira o Marte. Aí, meu amigo, aí... Nossos queridos bolsominions está fodido, cara. Aí a imprensa consegue mudar essa narrativa, né? Porque ela tem o tocador de berrante. Aí ele se fode. E é isso aí, vamos ver. Tô vendo aqui a notícia do esporte. O Chimpa deve estar em polvorosa, hein? Um abraço, Chimpa. Tá tudo alegrinho, hein? O salvador dele. O cara paga um pão com mortadela pro governo. O governo devolve migalhas. E ele acha bonito comer migalhas. Quando que ele podia comer o pão com mortadela. Se bem que esse exemplo é meio esquerdista. Sei lá. Bom. É aquele. A tríade do JPBF. Pra se dar bem. Concurso, medicina, aeroporto. Se bem que concurso tá começando a balançar, porque o nosso querido Paulo Guedes, a waifu de muita gente, quer mudar, quer retirar a estabilidade, quer dar uma enxugada no salário de quem é concursado. E isso ele não faz com quem tem cargo em comissão. Não, pra quê, coitadinha? Ele não faz isso pra quem tem super salário. Ele não faz isso para deputado que está lá em Brasília, que trabalha 3 vezes na semana. Isso é, se trabalha. Isso, eles não têm coragem. Não têm coragem. Cada dia mais, eu penso que a única solução para esse bostil é juntar a população, invadir Brasília, invadir o Congresso, limpar o Congresso ali. Tacar uma bomba no Congresso. No Congresso e no Senado, para sermos justos. E no STF também. Aí, que eles cagam para a Constituição. Aí, eles são os defensores. Defensores, uma ova. E por sinal, essa Constituição também é cheia de churume, cara. Ai, tem direito a não sei o quê, não tem direito a... Dá aquela lacrada, deu aquela lacrada, deixou os outros escrever. A Constituição tá nessa merda aí. Ai, a melhor Constituição do mundo. Mas o povo, meu amigo, sempre se fode. E eu falo aqui, cara, esquerda e direita são dois lados da mesma moeda. Estão do mesmo lado da moeda, acho que é melhor. Porque o nosso querido Bolsomito e seu governo conservador também ferram o homem de bem. Cada vez mais as mulheres querem enfiar o nabo. E elas trabalham em conjunto. A Peppa Pig lá, a Joyce Hasselman, que cagou na barriga do Emerson. Um abraço, Emerson. Onde quer que você esteja lá na Europa. Cagou na barriga. Tá fazendo essa cagada no Congresso de... Ai, eu sou defensora, não sei o que, das colheres. Aí tem aquela... Piranha Gamer lá. Piranha Gamer. A Janaína Pascoal aqui na Alesp. Ai, de fazer lei de que homem não pode nem tocar em criança. Lá nas escolas, tal, tal. A maior parte dos abusos acontece com mulheres. Abusos nas crianças. Isso ela não enxerga, cara. Isso não enxerga. E nessa esquizofrenia toda, a gente toma no nabo. Toma nabo todo dia, o dia todo, cara. Ai, ai. Bom, acho que reclamar faz bem, mas resolver não resolve. Nossa mentalidade é de gado. O povo nunca que faria isso. Entra em guerra na internet, os bolsominions, os lacradores lá. Na internet eles entram em guerra, mas na vida real não acontece nada. Não acontece nada. Chega de falar desses assuntos ruins aí. É, o Bolsonaro vai deixar a casa organizada pro Molusco e seus blue caps, red caps, se for ver bem, assumir tudo e foder de vez com tudo, né? Não tem esperança nesse país, não tem esperança. E é isso aí, vamos mandar uns abracinhos? Vamos, eu não fiz o Prost aqui, Alan Prost. Eu não fiz o post de abraço, mas mesmo assim eu vou mandar para alguns aqui. Mandar um abraço pro Eric Fernando, tá sempre aí conosco. Mandar um abraço também pro nosso querido Felipe Seganfredo. Nome bonito, Felipe. Abraço para você. Abraço para o Cosme Honk. Honk, honk. É nóis. Um abraço. Oh, que noite. Um abraço para você aí, Vinícius, do GaduCast. E é isso aí, mais abraços, vamos ver aqui. Mandar um abraço pro Alan Barbosa. Um abraço também pro Adam Terion. Ou Terion. Sei lá, enfim. Também pro Ian de Castro Zucado da Silva. Esse sofreu muito da mão do Zuc aí, ó. Daquele ali, é... Reptiliano. Um abraço. Ô, Tedo Tashima, um abraço pra você, cara. Você que é o cara dos sons aí. Um abraço. Ô, Sherlock. Um abraço pra você aí, rapaz. Tudo de bom aí. Força, cara. É nóis que voa, bruxão. Também mandar um abraço pro meu grupinho no Discord, o IB, o pessoal. O Lucas Seifer tá meio fora ali, tá estudando pro Enem, tentando medicina. Pela 58ª vez. Boa sorte pro Luquinha. Ele vai conseguir, se Deus quiser. Um abraço também pro Dante. Um abraço. Ô, Romero, como é que eu esqueci de você, cara? Do Romero Podcast. Tô com o seu aqui de Cyberpunk no parte 2 aí, engatilhado pra ouvir. É muito podcast, cara. É muito podcast. Um abraço pra você, vou vê-lo hoje mesmo. Vou abrir hoje mesmo. Visitem o podcast dele, um mero podcast. Tá nos feeds, tá no YouTube. Esse não tem discurso de ódio. Ou tem. Um abraço também pro Hal. Um abraço pro Loki. Um abraço pro David. Enfim, pra toda a galerinha aí do IB. Um abraço também pro grupo do GaduCast. Debates interessantes e... Também um abraço pro Honk World aí, do grupo do Tricel. Agora ele fechou o grupo. Você tem, se quiser entrar, dá uns limões aí pra ele. Limões daquela The Live lá, que ele tá fazendo live lá. Um abraço pro grupo aí, tem muito debate interessante pra galera aí lá do grupo do Honk World. Honk, honk. Também mandar um abraço aqui pro Hernani. Hernani do Sociedade Primitiva. Um abraço pra você, cara. Lembrei de você hoje mesmo. Porque eu fui cagar, soltei uma diarreia. Aí quando eu vi na privada, tava vermelho. Fiquei com muito medo que fosse sangue. E falei, puta que pariu, será que eu caguei sangue agora? Será que eu vou morrer, não sei o quê? Aí eu me lembrei de que ontem eu comi bastante beterraba. Saiu vermelho o negócio. Um abraço pra você, Hernani. Nosso grande. Tá arrebentando aí a boca do balão, como diria o outro. Muito bons podcasts, principalmente com o Dr. Jerico e com o PM aí que topou gravar. Mostrou os dois lados aí da PM, os nossos queridos defensores da sociedade. E é isso aí, minha gente. Acho que eu vou terminar aqui, vou pôr mais uma aulinha. Eu acho que é de português ainda. Não tenho muita aulinha gravada. Mas o pior é que eu fiquei chateado, pô. O 31 tinha aulinha, cara. Tinha algo pra edificar a pessoa, pra ajudar a pessoa a aprender. E eles bloqueiam só por causa de um discursinho de ódio. Bom, e é isso aí. Fiquem com mais uma aula. Um abraço a todos. Over and out, e fiquem bem. Tipos de discurso do narrador. Discurso direto. O narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. O objetivo é transmitir autenticidade, afastando o leitor da responsabilidade pelo que é dito. tem como principais características a utilização de verbos como falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, entre outros. Utilização dos sinais de pontuação, travessão, exclamação, interrogação, dois pontos, aspas. E a inserção do discurso no meio do texto. Exemplos. A aluna afirmou, dois pontos. Na próxima linha, travessão. Preciso estudar muito para o teste. O réu exclamou, dois pontos. Na outra linha, travessão. Sou inocente. Ponto de exclamação. Discurso indireto. O narrador da história interfere na fala do personagem, proferindo suas palavras. Aqui, não encontramos as palavras do personagem. Tem como principais características, o discurso é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados verbos de elocução, tais como falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. Porém, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, dependem de outras orações. Por esse motivo, é comum o uso de conjunções. Exemplos. A aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. O réu exclamara que era inocente. Discurso indireto livre. Permite que os acontecimentos sejam narrados simultaneamente, estando as falas do personagem direta e integralmente inseridas no discurso do narrador. Tem como principais características. Não há marcas que indiquem a separação da fala do narrador da fala do personagem, como verbos de elocução, sinais de pontuação e as conjunções que aparecem nos discursos direto e indireto. Conforme o desenvolvimento da narração, as falas dos personagens surgem espontaneamente na primeira pessoa do discurso do narrador, que se encontra na terceira pessoa. O narrador é onisciente de todas as falas, sentimentos, reações e pensamentos do personagem. Exemplo. Seu Tomé da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia. Esquisitice de um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Podemos observar neste exemplo que a última reflexão não é do narrador, e sim do personagem, pensando sobre a questão. Passagem do discurso direto para o indireto. No discurso indireto, possui a primeira pessoa, enquanto no indireto é na terceira pessoa. Alteração na pontuação. No discurso direto se usa frases interrogativas, exclamativas e imperativas, com a pontuação. Já no discurso indireto, usam-se frases declarativas. Conversão dos pronomes. No discurso direto, nós temos o eu, o mim, me, comigo, nós, nos, conosco, meu, meus, minha, minhas, nosso, nossos, nossa, nossas. No indireto, nós temos ele, ela, se, si, consigo, o, a, lhe, eles, elas, os, as, lhes, seu, seus, sua e suas. Conversão dos tempos verbais. No presente do indicativo, no discurso direto, muda para o pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo muda para o pretérito mais que perfeito do indicativo. Futuro do presente do indicativo muda para o futuro do pretérito do indicativo. Presente e futuro do subjuntivo muda para o pretérito imperfeito do subjuntivo. O imperativo muda para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembrando que esse do discurso direto passa para o discurso indireto. Advérbios e adjuntos adverbiais. Hoje e agora muda para naquele dia e naquele momento. Amanhã muda para no dia seguinte. Aqui, aí, cá mudam para ali e lá. E este, isto muda para aquele, aquilo. Exemplos de conversão do discurso direto para o indireto. Discurso direto. Eu comecei minha dieta ontem. Discurso indireto. Ela disse que começara a sua dieta no dia anterior. Discurso direto. Vou ali agora e volto rápido. Discurso indireto. Ele disse que ia lá naquele momento e que voltava rápido. Discurso direto. Nós viajaremos amanhã. Discurso indireto. Eles disseram que viajariam no dia seguinte.